Josué, já velho, escuta a voz. A terra prometida ainda é nossa. Os filisteus, as montanhas, o sol. O Senhor nos guia em meio à luta feroz. Reparta, ó Deus, a nossa herança. A promessa que não falha é a nossa esperança. Cidades e campos, tudo é teu. Teu povo avança forte em teu véu. Gade e Rubem, a luta avança. Moisés já deu, mas ainda há pra tomar. Os gigantes caíram, a vitória é real. Na força do Senhor, seguimos triunfal. Reparta, ó Deus, a nossa herança. A promessa que não falha é a nossa esperança. Cidades e campos, teu povo avança forte em teu véu. Leve o escolhido, não tem herança. O Senhor é seu tudo, sua confiança. Na presença do Pai encontramos paz. Em cada batalha nossa fé é capaz. Que não falha é a nossa esperança. Cidades e campos, tudo é teu. Teu povo avança forte em teu véu. E assim marchamos, com fé a brilhar. A herança é nossa. Vamos conquistar com coragem e amor. Seguimos a lutar.